todas as vozes em todos os mundos. Devem cantar para sempre assim. E cedo passa a hora e o sonho que tarda. Essa voz que chora é só porque sabe que ao passar um navio fica o mar sempre igual. Ao passar e único sonho, sempre.